4-1, frequência livre estacionada. Tacunoga. Fazer 7463, autorizado direto do Léo. Ajudante 7761, contato radar 64 sudoeste do Zé de Salvador. Não é direto da noite, para que você faça chegada da noite.

Western Virginia, 12 2 5. Thank you. entre Dona e Cumbra, o informe é o Romeu 4 Fátima, que é o 3-3, para 3 horas, de Romeu de Atenda. Thank you. muito boa noite. Bom, quero que foi o papai. Fox 2, Delta Alpha, this is Ryan, Alpha 91 arrival, 0, autorizado a detectar o ponto de localização presente pro ar, reporte estabilizado. Você número 326 deixa para 327. Ajuste na 067. para 3 no 7, a gente agora no 7.